You say I don't love you. I just can't give you more. I'd give you more if I had it more. Would you show me how to love you? Show me. Por acaso perguntaram de mim? Avisa essa vadia que eu nunca estive aqui. Fetiche dela é me destruir. Só quer fuder com a minha vida e depois sumir. Eu não tinha nada e me senti incrível. Não tinha nenhum amor e ainda me achava incrível. Botando fogo em todas as casas de show que eu passo um movimento. Ando a cidade pra você ainda sou invisível. Como que isso é possível? Cê tem certeza que vai recusar um mano de alto nível? Situações criadas dentro da sua cabeça fazem com que um cara foda se torne um mano terrível. Por acaso perguntarem de mim, avisa essa vadia que eu nunca estive aqui. Fetiche dela é me destruir. Só quer fuder com a minha vida e depois sumir. Eu não tinha nada e me senti incrível. Não tinha nenhum amor e ainda me achava incrível. Botando fogo em todas as casas de show que eu passo um movimento. Ando a cidade pra você ainda sou invisível. Eu nem sempre fui assim. Eu nem sempre fui assim. Eu nem sei o, eu nem sei o, eu nem sempre fui assim. Eu nem sempre fui assim. Eu nem sempre, eu nem sei o. Boa noite. Vocês vieram pro show? Não, hoje eu queria. Você conhece o Vague? Conheço. Mentira. É meu ídolo da música. Vocês iriam? Tem quatro ingressos aqui que ele mandou entregar pra vocês, de verdade. Não. E aí? Vamos? Por onde ando eu evito danos. Algumas coisas não estavam nos planos. Tipo, noite sem dormir. Por que que eu penso tanto? Não sei se vale a pena, se vale não sei quanto. E a porra do jogo girando e girando, girando. Manda ouvir sobre mim, vindo de outras bocas. Sobre outras garotas, saiba que existe um engano. Eles falam que acham que sabem, eu te digo que sinto. Ilusões, falsos amores, negócios fictícios. Se quebra a cara e volta como se eu não fosse um nada. Para garota, se acalma, o que que eu tenho a ver com isso? Eu apegado em você. E logo eu que não tinha mais vício. Nessa cena nós não tem dublê. Sendo assim a gente corre o risco. Por onde ando eu evito danos. Algumas coisas não estavam nos planos. Tipo, noite sem dormir. Por que que eu penso tanto? Show me how to love you. Show me.